Azul 4206, informe a velocidade indicada. São 3190, informe a velocidade indicada. 02808. É, são 3190, número 5 na aproximação, reduza para 2509. Sim, reduzindo a 2509. 1969, é bom que você também, que próximo na coisa. Boa tarde, voo 1169, observa 37, companhia ponto final, observa a passagem, posso autorizado alinhar e manter, tudo zero. Após a passagem, alinhar e manter, no zero, voo 1169. Três, dois, um, sete, solicita a coordenação, pode, vó. É, até aguardo, mantém o perfil da saída. Mantendo o perfil. Pode seguir na descida para 2000, tá 3560? 1819, 1869. Deixa, ajuste o último metrô no 020. 3000, tá 3560. Boa noite, menor. Chama o Salvador Salvador, frequência no 21, décima 9, boa noite, menor. 219. Boa noite, menor. 1869, táxi autorizado via taxi Alfa. Reporte antes do taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1869. Céu. Preparação, mantém a presente pro limite da proa. São 5 milhas. Vou passar para a gente, por favor, emissão 5 milhas. 3145, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via pátio e taxi Índia, no ponto de espera torre, no 8 decimal 95, QNH 1020, confirme o seu AB novamente. Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, completado o procedimento LS 2190, chama agora a torre na frequência 118.95. Claro, patrão, obrigado, amigo. Agora Eco Delta Fox, LS. Boa tarde, tá, patrão, Eco Delta Fox, trote, continua a pressionação, é pode usar com o campo, tráfego pelos bastante. Avistou em torno de 500 a 600 pés devido a bastante chuva na final. Você pode usar o checado, chuva na vertical de leva moderada, vento 150 graus, 89. Ativa a reforça no visual, continuando a aproximação, é para a foto. 1169, decola 247, chame controle de frequência 1120.8. Controle 208, uma boa, vou com 1169. Boa. Necessite redução, informa o controle. Gente, vai reduzir a próxima duna ali, vai informar o senhor. Sete. Comandou, meu turno 1-9, está na sua radial 208, 5 milhas, batendo, descendo agora para 5 mil pés. Quem é a última aeronave modulou para controle? Turno 1-9, confirmando sua partida de estúdio, nível 050. Sete, está mantendo 050, né, turno 1-9. Não tem informação do seu tráfego no radar, informe radial distância em relação ao VR Salvador. HAL 209, distante 52 milhas. 209. 7, Rui, posição ITAP, retorno 19, mantendo o nível de voo 050. Mantendo 050, retorno 19. Controle, uma boa tarde, voo 1169, da El, solicita a Prodimótima. 1169, ação corrija. Contato radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 360, via saída da El. Subindo via. Da El, subindo 360, voo 1169. Capitão, Papai Victor Hotel. Papatango, Papai Victor Hotel, completo sinal do procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. Papai Victor, obrigado. Oscar, Papai Golf, para descida. Oscar, Papai Golf, desce e mantém o 050. 050, vamos. Sérgio Navarro, à frente, Papai Alfa 31. Uma sinal aproximadamente de 2 milhas para cá, Bicelo 10. Continue, reporte visual com campo, teto estimado. Na verdade, o teto está em torno de 1 no meu pé, de acordo com METAR, a aeronave pousou à frente também, foi avistado em torno de 1 no meu pé. O problema é a visibilidade, devido a bastante chuva na final. Sim, esse é o como no meio do 2, o papai do portal. Azul 4206, desse mantém a 3 mil pés, ajuste o altímetro 1020, redução agora para 1809, tem condições? 3.1020, reduzido para 180 mais. Desse mantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro 1020. Tá, 3190, reduza para 200 mais. Tá, 3190. Reduza para 2009. Tem condições? Já estamos, já. Não tem condições, tá, 3190. Não, já estamos, com 7. Mantenha 2209 e aguarde instruções. O 3560 já está iniciando a redução para aproximar. 3560. Azul 4206, vetoração para sequenciamento e interceptar o LS X-ray. Curva esquerda na proa 040, informe estabilizado. Esquerda 040, já autorizado o controle. Boa, Papa Tango Eco Delta Fox, migrou na Delta para aeroporto. Bom, Papa Tango Eco Delta Fox, táxi autorizado via taxi Alfa, reporte o número do taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, ok, tá bom. Puxando a 6355 na escuta. Prossiga. Confirme mais, o estimado para iniciar o táxi. Eu ainda não tenho. Eu, em 3 minutos eu vou lhe informar se eu vou conseguir resolver o problema aqui ou se eu vou ter que retornar para o gate. Gente. Obrigado. Estou na frequência 118, decimal 95. 0995, obrigado. 118, decimal 95. 3560. Utilizado no X-ray, na escuta. Boa tarde, Santa 3560, reporte visual com campo. O tráfego pousou anteriormente e informou o visual em torno de 800 pés. Sim, vai reportar visual, 3560. Chuva leva moderada, pista molhada, vento no 40 graus, 8 nós, ajuste no 020. Reporte visual. Certo, obrigado, vai reportar. Leão, 3, 1, 4, 5. Inicialmente aguarde, a aeronave talvez vou pousar um pouco mais longo, o Airbus Companhia já aproximadamente uma milha de marcador externo. Queimando, está com problema no transponder? quando o táxi informe quando cruzar a radial 240 do VR de Salvador. Formará 240 de Salvador. Tá 3145. TAN 3190, decola de imediato. O TAN 3190, se ele precisar alguma pressão para detonar, porque nós a gente não pode pousar com chuva forte. É, então mantenha 4000 pés, TAN 3190. Eu agora voará a posição toque. Irá fazer espera naquela posição com curva pela esquerda. Qual a posição? Pode se celebrar? Tango Oscar, Kilo, Eco. Gente, óbitas em toque pela esquerda, mantendo 4000. Estabilizou azul 4206. Azul 4206, completo o nosso procedimento LS que foi pista no zero, chama agora Pune, na frequência 118.95. 1.95. A favor, precisa atingir o 050 na rua de selo. Confirme? Passa com a favor. 050 na rua de selo. Sente, acho que é Papa Golf. Desça e mantenha 3000 pés, acho que é Papa Golf. Desça e mantenha 3000 pés, Golf. Hã? Morreu! Abraço. Abraço. Tá, siga. Quando a chuva ela não for mais forte, pode falar pra gente. A gente não pode voltar com a chuva forte. Tem que houver melhoria, né, iremos informá-lo. 1169, chama agora o centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.95. Chamando Recife 251-3395, voo 1169. Ótica Papa Golf. Não chega. Tem condições de voar Duna? Chego. Gente, tem condições de voar Duna interceptar por meios próprios? Positivo. Foi Duna, acho que papagou. Bom. Confirma como recebe para a espada do Neto 99? Para modo primário. Uma boa tarde, está 3145. Boa tarde, está 3145. Está 3145. Contato radar na decolagem, sub mantendo nível de voo 360, via saída da Elma. Atenção 360 da Elma, TAN 3145. Tá Papa Golf, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada, ajuste de altímetro 1020. Radar estabilizado. No solo 56, libere a pista à direita, via taxi Eco, chama o solo 121 dessa noite. Alivrave, a Eco 219-3663. Eco Delta Fox autorizado, ingresso Juliette, pátio, reporte na taxi Lima. Juliette, Pátio, reportar na Lima, o Eco Delta Fox. Papatango, Papa Vitor Hotel, autorizado. Juliette, Pátio Uno, reporte na, novamente na Taxi Lima. Solo Salvador, TAN 3560, Livrão. TAN 3560, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 835 mesmo. Negativo. TAN 3190, vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda na proa 050. O limite é o QD Mike 120 do NDB Simbra. Aguarde último vetor para interceptar. Vamos continuar na proa 050. 050. Limite QD Mike 120. E já agora é, não é mais forte a chuva, não é isso? Sim. A chuva não é mais forte agora, não é isso? Chuva moderada. Então, para 50, aguardando a previsão para vocês, tá? 390. Afirmativo. Qual Por favor, poderia voar a proa menor? Confirmando, curva esquerda na proa 140, então estabilizado, né? Por favor. 140, camarada estabilizado. 55, ponto de esperadão, 0 pronto, visual comprado, final. Boa tarde, o Xenai 6355, pista 10, após a passagem de tráfego, aliás, mandei. Ali mantém a posse de tráfego, Xenai 6355. Mano, papatão, Golf Juliette Golf. Papá Romeu, Golf Juliette Golf. Ainda não recebo, ainda não recebo nenhuma informação no radar quanto ao seu tráfego. Ok, então o Golf Juliette Golf vai pra cá, ele vai descer, eu vou pra Milão, vai levar a frente. É, eu tráfego só mal, fica com essa ali. Abraço, meu Deus. Então, 3190, desço, mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro no 020. 2000 pés, no 020, 3190. Estou no 19, cruzou a radial 240, solicitando se possível a descida para 2000. É turno 19, desça e mantenha inicialmente 3000 pés, ajuste de altímetro no 020. Informe quando interceptando a proa, interceptando a posição ITAP, voando. É turno 19. Formará a posição ETAP descendo para 3000 na turno 19. Do ativo, em TAP irá interceptar a chegada à mare e completar a mesma. E completará a chegada à mare, o da turno 19. Então, 3190, desce, mantenha 2000 pés, para interceptar o localizador, curva direita na proa 145, forma estabilizada. Direita 145, vai botar estabilizado, 3190. Até a Aerostar, com Delta Fox Trot autorizado, estacionar a frequência livre, boa tarde. Apagou o Cifibra, estabilizando. Vai ficar para Golf. Completo final do procedimento, ele é essa que foi pista no zero, chama agora a torre na frequência, 118, decimal 95. Vamos chamar a sua, 188. Olha, o Oscar Papagô. Oscar Papagô, é forte visão com campo, baixado e travado. O tráfego pousou à frente e em torno de 700 pés, em torno de 2 milhas da cabeceira do zero. Nossa, deportará, então. Isso, pés, ajuste o altímetro no 020, autorizado. Final do procedimento LS, sway pista no 0, informe estabilizado. Estando para 2000 com 1020 no altímetro, vai completar a chegada para o ILS X-Way da 10, da turno 9. Afirmativo. Via chegada a mar e desde uma cidade. Justo, eu tinha 10020. É, confirma. Bonita? 050. 050, possibilidade de voz 1 da presente? É teu perfil da chegada, o 1166, número 4 na aproximação. Então, teu perfil, bom. Controle Salvador, boa tarde, CNR6355, cruzado 2500. Canal 6355, contato radar na decolagem, tudo mantendo o voo 360 via saída da El. 360, pode voar direto Leda? Oi da El, Canal 6355. Direto da El, 6355. Portanto, 3145, transfere ao centro. Portanto, 3145, chama agora o centro Recife, na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251 1, utilizada da 3190. 3190, competição do procedimento LS foi pista 90, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Salvador, boa tarde, está 390, estabilizado no Electric Freight. Eu acho que o Papagoso pousou 04, liberou via Delta, chama esse solo frequência 121 nesse momento. Valeu, Diana, um abraço. Está 3190, tráfego avistado, pode usar algum campo, restrição e visibilidade. Chuva leve a moderada na vertical, pista molhada, 150 graus, com 109, ajuste no 020, está 3190. Tem livre pouso, está 390. Avistado? Sim. Já está avistando a pista? Negativo, ainda não. Sete. Quando avistado o livre pouso, tráfego já avistado. Então avistar... Nesse momento está avistando, está 390, 907. Confirmando, confirma pelo controle. Confirma, TAM 3894 TAM 3894, solicitação, pista via chegada a Mari para 050, ajuste altimetral 0020. Na Mari, desce via até o 50, 3894, 1020, ajuste. Fleto 119 atingiu 2000 pés. Afirmo, atinge o Mateo, 12000 pés, 2000 para donar. Gente, nome estabilizado. Retorno 19, estabilizado no lote com o trem baixado e travado. Retorno 19, completado o procedimento LS que foi pista 90, chama agora a torre na frequência. 118, decimal 95. 1895, retorno 19. 190, no solo 06, libere pista à direita, chama o solo saudou a frequência 121, decimal 9. Direita 219, pô. Retorno 19, estabilizado no localizador, passou a posição, duna com trem baixado e travado. Retorno 19, centro do tráfego, reporte visual com campo, o vento no 30 graus, 109, ajuste no 020. Tráfego pousou à frente, avistou em torno de 900 pés. Chuva leve na vertical, pista molhada. Reporte visual. Reportará quando visual, retorno 19. Aéreo Star, Porta Golf, está na frequência livre. Se na posição normal, esteja mais no transporte, por gentileza. Valeu, Girão. Bom descanso. China 6355, chama agora o Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Turno 9 atingiu o visual com 850 pés. Gente, tráfego avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 150 graus, 089, ajuste no 020. Isso, pouso com 19. Controle hoje na 6355. Na 6355. Chama o Centro Recife agora na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 51, alterna 3395, a CNR 6355. Rolo 9, no solo Zuno 2, na esquerda, via táxi e hotel, falamos já posicionado, estacionar, pátio militar, frequência livre, boa tarde. Tato, hotel, já visual com a Paula, né? Já tô no 9, frequência livre. Dois, três, um, chegou a questionamento na 12. Passarelo 2231 autorizado, chama a taxa. A taxa 2231 do passarelo. O Salvador, boa tarde, gol no 869 para Brasília, sem informação Bravo, pronto, cópia. Gol no 869, preparar a árvore elefa e aguarde a cópia. Árvore elefa aguardando a cópia, gol no 869, obrigado. 394 para atingir 5000 após o TAP DSV. É 3894, desce até 2000 pés, ajuste o metro 9020. 220, descendo para 2000, 3294. Andar para o táxi 223, zona passaredo, 65 é o nosso POV, 5 horas mais 30 minutos, Brasília. 195, obrigado, boa tarde. 190 via PAT, taxa Índia, no ponto de espera, chame a torre, 198.95, QNH 1020. Confirme o POB novamente. 65, é o nosso POB, iniciou PAT, já no ponto de espera, 1018.95, obrigado, 2230, no passageiro. 850, fez. Esse vai pelas informações, igual no EME. Voo no 869, pronto, copy. Oi, Salvador, boa tarde, Sané 6210, informação brava. Sané 6210, sem indicação, via chegada a mar. Isso aí, mantém o 050, ajuste de altímetro 1020. 1020, descendo até o 050, chegada a mar. Sané 6210. Modularam simultaneamente. Passaria 2231, atingiu, mantém o ponto de espera. Terceiro, ponto de espera 2231, passaria. Quem chamou a torre? O 1166 chamou a torre, confirma. Negativo, o 1166. Estáfico avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 1,60 graus, 08 nós, ajuste de altinho, pistão 0,20, pistão amarrada, chuva leve. Avistado, pouso 1,0, sem expansões, vamos ver mesmo. É 2231, alinhar e manter pista no zero. Alinhar até no zero, 2231, eu passo para ele. Luno 7, nível 360. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva à direita, na saída árvore, transição elefa, transponder 5043, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Brasília, pela Luno 7. Conforme a plano de voo, decolador 1-0, primeira curva direita na saída árvore, transição elefa. Transponder 5043, controle 120, decimal 8, gol no 869. Gol no 869, cotejamento correto, chama pronto no portão 06. Chamará 06, obrigado. Doutor, boa tarde, voo 166, Bro. Voo 166, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliet. Alfa, reporte antes da Juliet, voo 166. Área 2231, vento 150 graus, 089. Ajuste no 020, decolagem autorizada. Iniciado 10231, passa a letra. Estabilizando ILS, 3294. 394, completo final, chame torre. 118, décimo 95. 295, obrigado. Salvador 3894, boa tarde, estabilizado, ILS. Boa tarde, estamos 3894, sede do tráfego, pode usar algum campo, vertical, chuva leve, pista molhada, 1140 graus, 0629, ajuste no 020, reporte visão. 320, reporte visual, 3894. Parceria 2231, decolado, 21, chame controle frequência 120, decimal 8, bobeagem. 1208, obrigado, boa tarde, 2231, passarelo. Boa tarde, pessoal. Zero to two. 3231, passarela decolado. Controle Salvador, boa tarde. 2231, passarela. Passarela 2231, não acione. Corre. Contato radar no decolagem, mantém nível de voo 160 via sair da mão. 160 via mão, 2231 no passarelo. Toca no 03294. 3894, no 0, pouso autorizado, 140 graus, 0612 de nós. Autorizado, pouso, são 3894. Azul 2591, aguarde o número 2, copy. Próximo ataque 6, Juliette, voo 166. Com o número 66, Juliette, portão 09. Juliette, para o portão 09, voo 166. Salvador, Uno 869, pronto para pushback e acionamento, posição meia dúzia. Uno 869, aguarde para push. Aguardando, obrigado. No solo 24, direita via taxi eco, chama o solo Salvador, frequência 121, décimo 9. A direita 219, com solo 3894. 3894. Então 3894, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 94. Conf, décimo assim a 4 mil pés, ajuste o altímetro no 020. Via chegada, 4 mil pés, 0020. Repartir. Portugal, Zero, Tutu, cleared to Lima, Papa, Papa Tango, flight via Upper Whiskey 50 after according on flight plan route. Flight level 370, runway 10, after departure turning left, Momo departure, Dilube transition, squawk 5052, Salvador, departure 120.8. Find level 372, runway 10, say again, left turn via SAV, say again please, the loop, scope 5052. Momo, departure, Mikey, Oscar, the loop transition, Delta, India, Lima, uniform, Bravo. Momo, the loop, transition, Portugal 022. Portugal 022, read back correct, report T, ready for startup and pushback. Call for startup and pushback, Portugal 022. 3894, próxima Juliette. 3894, Juliette, portão 07. Para o 7, 3294. Vamos usar o gol no 869, está autorizado a realizar o pushback e saneamento? Afirma, após o Airbus já está na retaguarda, autorizado, chama táxi Gol no 869. Chamará, obrigado. Cena 6210, informe estabilizado. Nível, a gente está em nível, em táxi, chamarei estabilizado, cena 6210. Controle, esse é o passarei 2231, a gente está um pouquinho atrasado, assim que possível, consegue coordenar a proa de barreiras para a gente? Eu prefiro a saída da guarda, passarei 2231. Ok, não se escuta. Do Vitória, via Golf 677, nível 160, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Coral. Transponder 5034, controle 120.8. Gente, atualizado 160 para Vitória, decola da 10, curva direita no perfil da Coral, vai Golf 677, 5034, transponder 1208, bate 325 na zona 12. A 2231 não foi barreira. Barreiras 2231, muito obrigado. Eco Salvador, boa noite, Stan 3, 567. Taxi VLB 180, alterna Uberlândia, 3 horas de autonomia. 869, autorizado táxi até o ponto de espera da Pintana 0 via Pátio 1 e Taxi Índia, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, QNH 10119. Pátio ONU Índia, autorizado táxi no ponto de espera 295, gol 869, obrigado, uma boa tarde. Salve Salvador, boa noite, Stan 35. 067. Só 3567, pronto, 4. Pronto. Só 3567, autorizado Brasília, via peso 197, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elephant, transponde 5044, controle 120, decimal 8. Ativo 360 autorizado, decola da 10, curva direita, o perfil é de Arbor, Elefa, Pesulo 17, Apino 5044-1208, TAN 3567. TAN 3567, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Chama pushback acionamento, 3567. Sinal, chame torre, 1-1-8, decimal 9. 1-1-8-9-5, boa tarde, torre, hoje está 6-2-1-0, final da 1-0. 2-0, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 1-40 graus, 1-4, nossa, ajuste no 0-1-9 agora, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0, Siga, Xanay 6143 para o controle. Pode manter a velocidade ou reduzir a impulsão para a sua frente? Tráfico à frente está a 8 milhas, alto speed 270 nós, redução para 220 nós. Esse é 220 nós, 1043. Pouso da Avianca, após a passagem, aliás, manter. Pouso da Avianca, autorizado, aliás, manter a 10, Bruno 869. Vai atingir 4.000, vou pro meio 4.000. Gente, após a posição pelo, desse mantém a 2 no pé, o seu altímetro 1020 e estamos estabilizados. Gente, uma maneira estabilizada após pelo 2.000 pés, igual no meio 4.000. Guilherme 62, 10 no solo aos 3, meia, libera a pista direita via táxi e eco, chame solo, frequência 121 nesse manobra, boa tarde. É 143, desse mantenha 2 mil pés, o seu metrô 0060, informe estabilizado, sinal de procedimento elétrico, freio pista 90. Para 2.000, 0.0, vai passar a na final do IRS Freio da 1.0, pode passar pelo abaixo do patrimônio. Está livre da inscrição. Está livre da inscrição, meu nome é estou no 645, estou em forma agora aqui. Leve o seu aeróbio, reta de 1.000 pés, visibilidade de 3.000 metros. 45 graus. TNR-6143 copiou a informação da torre? Ah, afirmativo, graças. Táxi da Taxi Juliette. Taxi Alfa, reposta da Juliette, 6200. Metro 50 graus, 1-0 mais. Livre decolagem, voo 269. PAB-63, Corrigir-B1. 3, 4 horas, compra minha alternativa, pega a Leandro, vai. Caso 2591, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pat 3, Pat 1 no Índia, no ponto de espera torre no 895, QNH 1 no 0 no 9. 19, autorizado táxi até o ponto de espera da 1 no 0, 2, 4. Olá, tá 3567, posicionamento portão 8. 3567, aguarde pro push. 4. Olá, 0973, posicionamento portão 1. Azul 6973, aguarde pro push. Green Tower. Azul 4206, stand by to copy. Pouca departure, aro transition. No 28.8, alterna no 26.0, sub e mantém 1.60. 1.28, ponto 2.60, a condição 1.60, vai ter passado, boa tarde, nossa, vale o passarelo. Controle, o Gol no 869 decolou na água. Volo 869, contato radar na decolagem, sub e mantém nível de voo 360, via saída árvore. Via árvore, subindo para o 360, boa noite, voo no 869. Estabilizou o voo no 645. Voo no 645, passo marcador externo, completo sinal, chame torre na frequência 118.95. Salvador, boa tarde, voo no 645, externo, baixado, travado. Voo no 645, boa tarde, tráfego avistado, vertical, chuva leve ou chuvisco. Pista ainda molhada, vento no 50 graus, 1129, ajuste no 0119, todos autorizados, cheque o trem. Baixado, travado. O 2712, prepara a saída Conde e aguarde cover. 1895. 1895, 943, nova noite. Corre, Salvador, boa tarde, Charme, 143. A 3, beleza, tá. São 3567, autorizado. Se tiver questionamento, ponto da 1. 08, chama táxi. Autorizado, então chama táxi 35 metros. Solta a previsão para azul 6973. Azul 6973, estou com uma aeronave ingressando no portão 04. Após a mesma, será autorizado. É por isso que eu estou aguardando a autorização, 6973. Azul 4206 ready to copy. Azul 4206 cleared to Recife via Upazulu 17, flight level 350, runway 10, after departure turn left, Puka departure, Aru transition, Skok 5050, Salvador departure 120.8. Back correct to departure, ready for startup and pushback. Gate 03, ready for push start. Okay, Oceania 620, estamos aguardando o alisador. Ciente.